Começa agora AlphaCast, o podcast do portal Papo Alfa, sua mesa redonda virtual. Nenhuma ação penal contra mim. Não tem neste país uma viva alma mais honesta do que a minha. O que eu acho é que não houve nessa mão. Se eu tiver com saúde na época e eu for a única possibilidade, pode ficar certo que eu entrarei no jogo. De Augusta Perangusta Alfas, bem-vindo ao seu lugar para líderes. Está pronto para virar a sua cabeça, está pronto para remexer as suas bases, então venha ser um alfa. Ele nasceu como Luiz Inácio, mas virou Lula, sindicalista que virou presidente e hoje virou nosso bode expiatório preferido de todos os problemas do Brasil. Mas sejamos sinceros, o quanto do atual problema é realmente culpa dele? Quanto ao estado de ódio da população, mesmo nós aqui do AlphaCast, não temos como prometer sermos 100% imparciais. E para essa treta, nós vamos chamar aqui o nosso grande Michel Apte. Fala aí, Michel. E aí, galera, beleza? É, tá aí o Michel, o nosso mais novo alfa. E também vamos falar com um cara que tá sempre putão. Fala aí, Dinho. Ah, eu não vou ser imparcial, não. Nem espere de mim. Mas hoje eu acho que se a gente colocar aqui mais nem o Jesus pra fazer o cast com a gente, que ele não conseguiria ser imparcial. Né? Vamos tentar esmiuçar aí esse nosso querido barbudão de nove dedos aí. E não tô falando Satanás, tô falando Lula. O Brasil de hoje está infinitamente, infinitamente melhor, melhor, melhor, melhor. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Nasce Lula da Silva. Não, errei. Ele não nasceu como Lula. Ele foi adicionado o nome posteriormente. Ele nasceu em Caetés, na época que a então cidade de Garanhuns era apenas um distrito dessa cidade-mãe. Pra quem assistiu aquele lindo filme maravilhoso... brincadeira. Aquele filme Lula, o filho da Apu... Não, filho do Brasil. Dá pra ver lá que ele teve uma infância pobre, com sete irmãos, pais lavradores, que posteriormente se transformaria em incríveis 22 irmãos. Quando o pai veio pra ele aqui, começou a comer geral aqui em São Paulo. E aí, esse nosso Lulinha não tinha barba ainda, porque ele só tinha 7 anos. Ele vem de Pau de Arara aqui pra Santos em 52. E em 56 vai morar aqui do lado, próximo da gente, aqui na Vila Carioca, aqui em São Paulo. O que vocês acham, Edinho, dessa nossa infância, dessa nossa lenda? Apesar de tudo que a gente... Vamos esquecer o final pra gente deixar mais pro final mesmo. O que você acha da infância do Lulinha? Ele tem uma infância batalhadora, você não acha? Ah, não. Eu acho que nada, cara, sinceramente. Sei lá, vamos falar de um pouquinho mais velho. Ele um pouquinho mais velho. Ele vem de uma geração, de uma galera que falou que ia mudar o Brasil pra melhor. Aí chegou aqui com aquela mentalidade, vamos mudar pra melhor. E fez merda. Então, cara, ele é aquela coisa, os fins não justificam o meio. Então ele pode ter vindo da puta que pariu, que pra mim não vai fazer diferença. Não vai mudar o que ele fez. Ah, mas a gente tem que concordar, por exemplo. Ele foi um cara que ele trabalhou em tinturaria, ele trabalhou no armazém Escolúmbia, que já comprou uma empilhadeira minha. Perdeu o dedo em 64 aos 21 anos, depois trabalhou na Assos Vilares e tal. Ele começou a se tornar vagabundo ali em 73, quando ele foi lá pra Federação Americana do Trabalho e Comércio lá nos Estados Unidos. Que inclusive isso eu não achei em lugar nenhum, como que caralho que um cara que trabalha na Assos Vilares ganhando R$300 por mês foi pros Estados Unidos, mas tudo bem. Né? O Tim Maia também foi pros Estados Unidos, ninguém pergunta também, né, naquela época. Agora, esse passado, essa origem do sindicalismo, eu acho que o Michel, por exemplo, deve estar muito próximo da situação do Lech Walesa lá na Polônia, que também é o Lula polonês. polonês. O que, que você acha desses panoramas, desses paralelas entre o Lech Walesa e o Lula? É, o principal paralelo dos dois, do Lech Walesa, pra quem não conhece, foi o cara, foi o Lula polonês, né? Perdão pela minha pronúncia, que eu não sou polonês, o meu amigo é. quem dera. Mas enfim, né, o Lech Walesa, ele também foi sindicalista na Polônia, foi presidente, né? E, curioso, e apesar de não ser o assunto do podcast, mas o Lech Walesa também tem sobre ele algumas suspeitas meio complicadas aí, que foram recentemente colocadas numa biografia. Mas enfim, o Lula, né, como você estava comentando da infância, é uma infância de nordestino, né, na década de 50, 60, muita dificuldade. Se hoje é difícil, imagina na década de 50, rapaz. Então, veio para São Paulo, né, como muitos nordestinos vieram, e, né, começou a trabalhar, teve aquele problema do dedo, né, que o pessoal brinca tanto, e, de fato, foi se encostar ali na questão do sindicato, né. Ele, basicamente, independentemente do que a gente acha do Lula, como se roubou, se não roubou, ou quanto roubou, ou quanto não roubou, né, acho que não é nem se roubou ou não, mas quanto, né, mas o cara, ele é habilidoso com as palavras, ele é um cara comunicativo, e a gente tenta imaginar ele, né, 40 anos atrás, mais jovem, com mais energia, tentando comandar o pessoal ali das fábricas, né. A gente sabe que o pessoal do chão de fábrica é um pessoal mais simples, né, um pessoal que tem, claro, suas opiniões, mas sem dúvida nenhuma é um pessoal com bem menos estudo e, até por isso, bem mais manipulável, né. Então, quando você tem uma pessoa como o Lula, que tem uma oratória que atinge as pessoas pelo sentimentalismo, principalmente, fica um pouco mais fácil de entender da onde que vem onde começa, na verdade, esse mito do Lula como um sindicalista, como um cara que comandava multidões e que foi acabar sendo presidente da República, né. Mas o começo dele foi como de muitos outros, né, como o Dinho falou muito bem, no justifica nada, independentemente do que a gente for falar aqui. Todo mundo tem, em algum momento da vida, né? A maioria das pessoas tem uma dificuldade e você não pode justificar essa dificuldade com algum ato ilícito que você vai cometer lá na frente. Então, na verdade, a origem dele é uma origem como muitos brasileiros ainda hoje, em pleno século XXI, ainda tem uma origem muito difícil e que não pode servir de maneira nenhuma de justificativa para qualquer coisa que possa se falar a respeito. Inclusive essa questão de perseguição que provavelmente nós vamos comentar durante o programa. Eu gostaria de deixar claro aqui para os amigos ouvintes que, para começo de conversa, o PT não é comunista, entendeu? Talvez o PT fosse comunista ali no começo, em 1980, na fundação, só que depois ele abandonou totalmente as bases comunistas, né? Então, não gosto do PT, não gosto de Lula, não sou lulista, mas, assim, eu tive durante a minha vida aqui, que eu sempre estive nessa área aqui do ABC Paulista, São Bernardo, né? A maioria dos meus clientes são de lá, e eu conheci muitas pessoas que trabalharam com o Lula, né? E, assim, existe uma... A gente tá aqui no AlphaCast pra gente quebrar um pouco também de barreira. Tá certo que a raiva do Lula ultimamente é muito grande, mas ele era um cara trabalhador, né? Meu avô trabalhou com ele ali de 66 até década de 70, começo da década de 70. Ele era um cara trabalhador, só que ele é um cara muito bom de oratória. Então ele conseguia, às vezes, parar Assos Vilares. O meu avô conta as histórias que, às vezes, tinha um carinha lá que chegava o patrão, naquela época era normal o patrão escurraçar o cara no meio, ele fazia parar uma fábrica de 5 mil pessoas pro patrão ir lá e pedir desculpa pro empregado. Então, nesse ponto, ele até foi um cara, realmente, ele foi precursor de alguns direitos trabalhistas que já eram garantidos no papel pela Constituição getulista, né? Mas que, na prática, aqui no Brasil não eram cumpridos, né? O Brasil da década de 60, com ditadura, era bem diferente de hoje, né? Então, é bem importante também a gente destacar essa parte aí, que, basicamente, até 1973 ali, o Lula foi um cara trabalhador e foi um cara, realmente, que mereceu até onde ele tinha chegado, né? Ele ganhou um gorda indenização por causa do dedo dele lá, mas era um cara que tava idealisticamente falando disso, né? Tava em cima realmente dos seus ideais. Agora, o problema eu acho que começa ali em 1980, quando ele funda o PT, que ele fundou ali com alguns intelectuais e com alguns partidários da teologia da libertação, né? Teologia da libertação essa que é, assim, a pior teologia possível, né? Vocês estão familiarizados com o que diz essa teologia da libertação? Não, mas eu posso só fazer um comentário antes? Sabe que a história do dedo dele tem controvérsias, né? Que ele fez de propósito? Não que ele fez de propósito. Assim, diziam que ele havia perdido o dedo no segundo emprego dele, segundo ou terceiro, não sei, no tal de Freeze Model Car. Só que, na verdade, ele não perdeu. Não, o Freeze Model Car foi depois que ele perdeu o dedo. Ele perdeu na fábrica de parafuso. Só que, assim, a Freeze Model Car, pra recuperar alguns bens, alegou que ele havia perdido o dedo lá, e aí conseguiu, numa ação judicial, recuperar o... Acho que foi mais ou menos isso. por alguns bens tinham sido apreendidos, ou então iam reapreender alguns bens, alguma coisa assim. Assim, eu sei que rolou corrupção também desde aquela época. Mas na verdade ele perdeu o dedo na Metalúrgica Independência. Foi? Isso. Metalúrgica Independência. Foi lá que ele perdeu o dedo. Assim, não. Não sei. Me expliquei o que, que eu estava falando. Mas aí, o que, que você acha? Ele não perdeu o dedo? Ele perdeu de propósito? Não, não acho que ele perdeu de propósito. Acho que foi um acidente mesmo. Só houve controvérsias em onde foi que ele perdeu o dedo. Ah, sim. É, pelo menos pelas fontes que a gente viu aqui, foi na fábrica de parafuso, né? Essa, você falou aí, a Metalúrgica Independência. É, não, essa parte do dedo dele é bem retratada até lá no filme, né? Embora o filme também não possa servir de muito guideline aqui para o nosso podcast, mas até que é uma obra de ficção razoavelmente interessante, né? E lá mostra bem que ele estava realmente trabalhando e acabou perdendo o dedo num torno, né? E o que é relativamente comum, porque eu que trabalho com esse esquema de mecânica, eu tenho torno aqui na empresa, por exemplo, meu pai mesmo já quase perdeu o braço no torno umas 10 vezes. Então é relativamente comum, né? E agora voltando aí, o PT, na verdade, ele foi formado principalmente se pensando na teologia da libertação, né? Que o que na verdade acontecia na década de 80? Você já tinha um crescimento exacerbado do pessoal evangélico, né? Porque o evangélico, basicamente, o que, que ele prega? Que o Deus veio para os pobres, entendeu? Então, se você é pobre, você é coitadinho, não, você é de Deus. E já o católico, não. Teoricamente, o católico, ele não defendia o lucro, só que ele também já estava mais focado nos fiéis que teriam mais poder financeiro. Então a teoria de libertação veio realmente para falar que Deus veio para os pobres. Basicamente é isso. É, dividindo aqui em miúdos, né? Então Leonardo Boff, o João Sobrinho de El Salvador, todos se uniram e fizeram esse movimento católico que veio de encontro aos ideais comunistas do então PT de 1980. E quando foi fundado o PT, o objetivo dele era nobre. Era um objetivo realmente comunista de fazer o quê? De acabar com a propriedade privada, de fazer o pessoal, todo mundo ser mais igualitário, todo mundo ganhar igual. Só que isso foi sendo deturbado a partir do momento que o presidente Lula começou a ver que ele não daria certo com o jeito comunista. Porque ele concorreu eleições de São Paulo em 82, perdeu. Em 86 ele foi votado como deputado federal. Em 89 perdeu para a presidência. Em 94 perdeu o Fernando Henrique. Em 98 perdeu o Fernando Henrique. Então só em 94, 98 que ele acabou ficando dando uma mansada no gênio dele interior. E aí quando ele venceu em 2002, ele já era um capitalista filha da puta, vocês não acham? É, eu penso que, como a gente falou, né, o Lula é uma pessoa inteligente. Ele pode ter sido descuidado, né, pra usar uma palavra tranquila aí pra ele, né, nesses episódios que a gente tá vendo agora, mas ele com certeza percebeu, não só, e quando a gente diz ele, a gente diz o PT como um todo, mas como o Lula é basicamente o símbolo do PT, a gente pode meio que trocar, né, entre PT e Lula, Lula e PT, a gente tá falando quase da mesma coisa. Mas o Lula, ele percebeu que essa ideologia muito à esquerda não ia dar certo, né? Você faz muito barulho, e mas quando chega na hora H, o eleitorado é relativamente conservador, né? Então, você tem de um lado um candidato de direita que diz aquilo que o pessoal quer ouvir, que vai lucro de banco, e vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, e você tem do outro lado o PT, o Lula, enfim. Ah, não, é comunismo, é socialismo, a gente quer dar calote na dívida externa e não sei o quê. Ou seja, é o tipo de discurso que assusta qualquer um. Sem contar que a gente não pode esquecer que desde sempre, né, no Brasil, desde que a gente começou a ter eleições, a gente tem muita... os empresários, eles são uma das grandes fontes de financiamento de campanha. E a gente não é bobo, a gente sabe que empresário te ajuda hoje pra cobrar amanhã, né? Aliás, a Lava Jato é basicamente mostrando como que essa história funciona por dentro, né? E o que acontece? Se você não tem muito dinheiro, a tua campanha não vai pra frente, você não tem a confiança daqueles que vão investir, daqueles que vão propiciar que o teu governo seja um governo possível. A gente tá falando aqui, então, de fabricantes de automóveis, grandes empresários, pecuaristas, né? E aí o Lula, como você comentou, ele perdeu várias eleições, até que ele chegou e falou, bom, se eu não mudar, se eu não relativizar um pouco, né, eu não vou conseguir nada. E aí foi quando, de fato, até aproveitando, né, quando o segundo governo do Fernando Henrique estava bem ruim, né, o Brasil estava numa situação bem complicada ali, ele aproveitou, né, ali, naquele momento, ele mudou o discurso. E aí, com aquela questão do FHC já tendo governado o país ali por quase 8 anos, conseguiu a eleição para presidente. E aí o resto depois é história, né? Mas é justamente isso. Quando ele mudou o discurso dele, ele passou a falar o que as pessoas queriam ouvir mais, e não tanto o que ele ou o PT gostariam de fazer, aí a coisa começou a andar, mas aí ele começa a enfrentar também dissidências internas no PT que acabaram dando origem a outros partidos, como o PSOL, PSTU, que são dissidentes do PT, são membros mais radicais que não concordaram com o rumo que o PT tomou e aí saíram, né? É, com certeza, essa parte do Lula dar aquela amansada no leão dele interior foi decisivo para que em 2002 ele pudesse vencer. E tanto se existia na época um temor que na verdade fosse apenas uma carapaça externa isso, que logo depois que ele ganhou a gente teve a crise do Lula. foi esquisito de ver, porque a gente teve uma saída de capitais gigante, talvez só não maior do que agora, né? Tanto que na época o dólar bateu 3,50, acho que foi o recorde histórico. O dólar chegou a 4 reais. Chegou a 4 reais na época também, né? Só que a gente tá falando de 2002, ou seja, 14 anos atrás. O dólar há 14 anos atrás bater 4 reais é como se o dólar hoje batesse 6, 7 reais. Não é mal comparando, porque foi muito alto, né? Foi mesmo, porque o pessoal tava com medo que o Lula entrasse aqui e transformasse o Brasil num grande latifúndio comunista. Sim. Uma semana depois, né? O que não se confirmou, como eu falei, eu acho que assim, nunca gostei do Lula, mas tinha até um apreço pela história dele até 2002. Quando ele entrou no poder realmente, que eu vi aquela palhaçada de ele ajudar banqueiro, de ajudar isso, de ajudar aquilo outro, aí pra mim ele largou mão de ser o ideal comunista que ele tinha pregado, tanto que daí pra frente não me interessei mais pelo PT, virei PCdoB. Mesmo o PCdoB hoje também é uma merda também, aquele bigodudo lá também não sabe o que faz lá na frente. E realmente ficou muito terrível essa época, porque todo mundo tinha medo, mas na verdade o Lula virou um grande, um filho da puta capitalista. Agora, vamos analisar com carinho aí uma coisa que a gente tamo com raiva do Lula, mas vamos tentar analisar primeiro os prós. A gente teve, né, os 8 anos de governo Lula e até, digamos, no primeiro mandato dessa Dilma doida aí, a gente teve diminuição do desemprego, caiu de 12 pontos percentuais para 5 pontos, teve uma menor inflação, a gente chegou a bater meta de inflação durante praticamente os 8 anos, a gente diminuiu a taxa Selic de 38% em 97 para 7,5% em 2002, a gente expandiu o Bolsa Família, aumentou nosso PIB, né? O que aconteceu? Dá uma opinião de vocês, aí, principalmente o Dinho aí que tá no centro do poder, aí, o Dinho que é filho de deputado e não fala pra ninguém, né? O que aconteceu nesses primeiros 8 anos de mandato que o Brasil, do nada, ele virou um foguete rumo a Marte, de tamanho crescimento que a gente tava? Cara, tá, verdade seja dito, o cara tinha um jogo de cintura, ele soube como iniciar o governo. Fora que ele tinha um grande... ele era muito papo com geral. Se você parar pra reparar, esse foi o período que o Brasil mais fez negócio com outros países. Tudo que o cara é até hoje, mesmo com toda essa bagunça, ele é admirado lá fora. Tem, sei lá, nego paga uma fortuna pra assistir uma palestra do Lula. Porque ele como administrador foi bom. Até o Obama falou que ele é o cara, né? É, depois de uma cachaça. Ele embebedou o Obama, então. Denúncia. Não, cara, assim, o início do mandato dele não tem o que questionar. Foi bacana, teve o caso do Mensalão, mas foi tranquilo. Não teve nada demais. Assim que você falasse, ai, meu Deus do céu, ele fez merda pra caralho. E você, Michel, o que você acha? Você gostou do 2008 até 2010, né? Que foi, 2002 até 2010, né? Então, na verdade, assim, a gente tem que tentar entender primeiro, porque é claro que ninguém tem todos os méritos, nem todos os deméritos, né? A gente tem que entender, primeiro, que antes do Lula, né, a gente teve o Fernando Henrique, que implementou o Plano Real e conseguiu estabilizar a economia. Então, você é diferente você pegar um país que vem de uma época e de hiperinflação, como foi a época do Sarney, aí veio o Collor, né? Aí o Itamar e o Fernando Henrique, que estabilizou. Aí você vem o Lula, aí você pega o Lula, como a gente tava comentando, um cara que nesse momento, em 2002, eu inclusive votei no Lula em 2002, né? Foi a única vez que eu votei na minha vida no PT, e porque realmente eu acreditava, eu também tava descontente com o país, né? Eu tinha 19, 20 anos na época, então já dava pra entender alguma coisa. Tava descontente, né? O Brasil tava passando por um momento bem complicado com o Fernando Henrique, tinha aquela questão da emenda da reeleição, que até hoje não ficou muito bem explicado, que teoricamente diz, né, a lenda que ali foi o primeiro mensalão, deputados que teoricamente ganharam uma grana pra poder votar, mas, enfim, o podcast não é do Fernando Henrique. Aí o Lula começou em 2002, né, justamente com esse discurso mais amansado, vamos falar assim, né, ele deu seguimento à política econômica do Fernando Henrique, o que por si só já é um mérito, porque, como a gente comentou, o dólar bateu 4 reais. E aí o mercado só se acalmou quando o PT e o Lula lançaram a famosa carta de intenções, É uma carta em que ele se compromete com uma certa linha de conduta da economia. E foi ali que os empresários, que o pessoal falou, bom, o Lula, né, já tá mais tranquilo. Foi ali, inclusive, que ele criou, né, a infame expressão Lulinha, paz e amor, né? Foi ali, foi nesse momento que ele falou, não, o Lulinha agora é paz e amor. Justamente por quê? Ele não queria mais ser visto como líder sindical, como bagunceiro, como comunista. Pegou, então, essa base deixada pelo Fernando Henrique, que já tava começando a se carcomer um pouquinho, apodrecer, mas de qualquer maneira ainda era uma base boa. Só que aí o grande detalhe do governo Lula, e que ajudou muito o Lula, é aquilo que a gente tava falando, existem os méritos, os deméritos, mas não há como negar que a partir de 2002, 2001, o mundo passou a ver a economia chinesa dando um salto absurdo, né? A economia chinesa passou a consumir muita matéria-prima, né? E não só a China, mas outros países em desenvolvimento também. E o Brasil sempre foi um grande exportador de matéria-prima, né? Minério, no caso da China, minério de ferro, alumínio, essas coisas. E isso, sem dúvida nenhuma, ajudou muito o Brasil, né? O Brasil pôde bater recorde atrás de recorde da balança comercial, o Brasil sempre exportando muito agricultura também. E isso, sem dúvida nenhuma, ajudou bastante, né? Então, uma das questões que se coloca em relação ao governo do Lula, principalmente o primeiro mandato, é o quanto que a estabilidade do real, que veio antes dele, e quanto que esse que é o chamado boom das commodities, ou seja, um momento da história recente em que as commodities, ou seja, as matérias-primas, petróleo, minério de ferro, estavam sendo compradas a rodo, e o Brasil ganhou muita grana com isso, né? E então, quanto que essas duas coisas, principalmente, ajudaram, de fato, o Lula a ser um bom governante? Ou se realmente o maior mérito é realmente dele, da equipe econômica dele e do Henrique Meirelles, que era, inclusive, né, o Henrique Meirelles, que foi o presidente do Banco Central, que veio do governo FHC, né? Foi um dos raros casos em que houve a manutenção, né, do presidente, e que veio de um outro governo, mas enfim. Então, essa é uma discussão que é meio que aquela pergunta negresco, né? Pergunta Tostines, aliás, vende mais porque é fresquinho porque vende mais. Eu prefiro acreditar que é um pouco dos dois. Eu acho que você manter o que tá acontecendo é ok, mas você também tem que aplicar suas próprias políticas, porque senão era mais fácil deixar do outro governante no lugar, né? E o fato é que o Brasil começou a crescer novamente, né? Então isso é inegável também. Mas não se pode deixar de pontuar essa questão das commodities e essa questão do real, para explicar também o sucesso que foi, principalmente, o primeiro mandato do Lula, né? É, o Lula tem uma frase que é muito célebre dele, que ele fala que quem acha que inteligente é só o cara que fez faculdade é o pior dos burros, né? Então, nesse ponto, eu tenho que concordar muito com ele, porque eu vivi muito essa época, né? Foi o meu começo empresarial, em 2008 até 2010 e tal, e a gente sentia um ânimo diferente na população, né? Eu estou muito confiante de que a crise americana, se ela chegar aqui, ela lá é um tsunami. Aqui ela vai chegar uma marolinha, que não dá nem para esquiar. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Que dessa atual crise, entre aspas, que a gente tem, é fruto realmente de crise, e o que é fruto de um pessimismo generalizado, incutido nas massas pelo PSDB, pelo partido contrário. Não sou a favor de Lula, não gosto de Lula, não gosto da Dilma, mas, meu, quando o Lula chegou em 2008 em rede nacional, ele falou, meu, vai ser uma marolinha a crise. Todo mundo deu risada dele, todo mundo escrachou o cara. Agora, o mundo tava numa merda terrível, e o Brasil estava crescendo como nunca, mesmo em 2008. Por quê? Você tinha lá na frente, não um imbecil de um economista, que me perdoem os economistas, até porque eu fiz 6 meses de economia, mas não um imbecil do economista que é pessimista, que fica jogando o negócio para baixo. A gente tinha lá na frente um estadista que sabia realmente mexer com as massas. E é o que falta hoje a essa nossa terrível presidente aí, que a Dilma, que ela não tem 1% do carisma que o Lula tinha, entendeu? Então, nós estamos falando muito de um num movimento, um movimento econômico mundial, movimento econômico brasileiro, que é muito regido por movimento das massas. Se a massa gasta, o negócio vira. Se a massa não gasta, o negócio não vira. Então, assim, engana-se muito quem acha que, por exemplo, que é o dinheiro da Petrobras que está fazendo falta no Brasil hoje. Tudo bem, iria dar um certo reflexo na economia brasileira você ter a quebra da Petrobras, você ter a ação da Petrobras valendo menos que papel usado. Isso dá um efeito. Agora, se chegasse hoje a Dilma, rede nacional, chegasse todo mundo, meu, vamos largar a mão disso aí, chegasse o Aécio, falar, gente, eu perdi, mas vamos lá que o Brasil tá crescendo, vamos continuar comprando, continuar gastando. A gente não estaria hoje onde a gente tá, porque hoje existe uma crise. Hoje a gente tem que concordar, o amigo AlphaCast aí, o amigo ouvinte vai entender, que hoje realmente você vê que o emprego tá escasso, o crescimento tá escasso, mas por que que chegamos nesse ponto? Por causa do pessimismo pós 2014, entendeu? Porque a gente teve ponto negativo durante o governo Lula, a gente tinha um governante populista, tinha aumento no gasto público, teve a parte do mensalão, que realmente aconteceu, não era pro Lula ficar rico, mas era pra ele poder governar, e mesmo assim a gente saiu até 2013, ainda até o primeiro mandato da Dilma, com reflexo dessa política lulista de otimismo, entendeu? Agora, obviamente que a economia não se faz só com palavras. Agora, vocês não acham que hoje o mundo seria muito diferente se o Lula tivesse ganhado em 2014? Acho que não. Eu também acho que não. Eu vou falar que não. O Dinho tá com muita raiva do Lula, não? Assim, acho que a gente tem que... Assim, é meio complicado. Primeiro, assim, eu acho que a gente não pode nunca descartar os economistas, né? Até porque são os caras que estudam, são os caras que têm provavelmente mais condições de poder traduzir pra gente o que tá acontecendo, mas basicamente o Brasil vive hoje. É que nem aquela pessoa mais pobre, cara. Aquela pessoa que ganha um saláriozinho mínimo ali, aí ela, por algum motivo, ela durante um ou dois anos, ela passa a ganhar 3 salários mínimos. Cara. Aí ela fala, pô, beleza, venci na vida, vou comprar televisão, vou comprar carro em 60 vezes. Só que, tipo, ela não se preparou pra que esse emprego de 3 salários mínimos fosse o novo padrão dela. Ela conseguiu aquele emprego no susto, ficou naquele emprego por 1 ou 2 anos, mas aí o patrão se cansou, demitiu ela e ela nunca mais conseguiu esse emprego de 3 salários mínimos. Mas o que acontece? Ela já tinha dívidas da época. O que eu quero dizer com isso? Quando eu comentei da questão das commodities, o Brasil fez muita grana, né? Tanto as reservas internacionais do Brasil, né? A grana que o Brasil tem guardada cresceu muito nessa época, porque o Brasil faturou muito dinheiro. E o que faltou nessa época que foi explodir no colo da Dilma? Porque esse é um ponto que tem que ser levantado também. O que aconteceu com a Dilma é uma bomba que foi, digamos assim, armada no governo Lula. Né? Não tô dizendo que o Lula levantou de manhã e falou, vou ferrar a Dilma, não. Mas, como a gente comentou, assim como o FHC tem uma influência no sucesso do governo do Lula, o Lula tem um pouco de influência também no desastre que foi o governo da Dilma, né? Uma influência, não tô dizendo que ele é culpado, ele é uma influência. E que influência foi essa? O Lula, quando tinha todo o Congresso para ele, quando ele tinha 70, 80% de apoio popular... Ele não se preocupou em fazer reformas estruturais no Brasil que conseguissem elevar o Brasil a um estado permanente de riqueza, aproveitando aquele momento das commodities. Então, por isso que eu usei aquela analogia do pobre. Naquele momento, o Brasil tinha passado de ganhar um salário mínimo para 3. Só que o que acontece? Em vez do Brasil poupar o dinheiro e investir para que essa nova situação fosse sustentável no longo prazo, não fez. Então não se teve reforma da Previdência, que é uma bomba relógio para explodir, porque o Brasil está chegando no limite da pirâmide populacional de indivíduos aptos para trabalhar. Daqui a poucos anos, a pirâmide vai se inverter, ou seja, o Brasil, a força de trabalho do Brasil vai começar a se envelhecer. Isso vai sobrecarregar muito a Previdência Social, porque você vai ter menos gente trabalhando e mais gente se aposentando. A taxa de natalidade brasileira cai cada vez mais, o que é normal também. Mas o fato é que o Lula, então, ele não trabalhou em infraestrutura. Você não teve, então, por exemplo, um investimento em transporte de ferrovia, transporte hidroviário, para desafogar a questão do transporte rodoviário, que é muito caro, encarece frete, encarece o preço dos produtos. O Rodrigo é um empresário que lida muito com essa questão de trazer para lá e para cá, ele deve saber muito bem como que isso impacta. Reformas trabalhistas, reformas previdenciárias, reformas políticas para prevenir corrupção. Então não foi feito nada disso. Então o que aconteceu? Foi com o dinheiro que o Brasil tinha, o Brasil optou por uma política de liberação de crédito, ou seja, facilitou o crédito para o povo, porque a ideia qual era? Não, agora o pobre pode comprar, pode viajar de avião, o povo pode ir para Disney. E longe de mim dizer que o pessoal não merece, pelo amor de Deus, acho que as pessoas merecem tudo do bom e do melhor. Eu já sou do negócio de Rousseau, eu acho que o povo merece um pedaço de pasto e uma canga. O pessoal no trabalho adora fazer uma piada falando assim, que toda vez que você pega um petista, ele fala assim, mas fala quando que você andava de avião no governo Fernando Henrique? De quando o Lula entrou, você andou de avião. Exatamente. Então assim... É, por causa dessa política, dessa ideia, né, e longe de mim querer dizer que o pobre não pode andar, não, tem que todo mundo ter um nível de vida satisfatório, mas o que aconteceu? O Brasil usou o dinheiro dele pra financiar, ou seja, foi a política que foi adotada pelo Lula e que foi seguida pela Dilma, mas a Dilma se ferrou porque ela pegou já a raspa do tacho, é isso, o crédito barato. Então você tinha negro, gente financiando o carro 60, 80, em 80 meses. Você tinha aquelas IPI da linha branca, né? Que tirou o IPI da linha branca pro povo consumir mais. É, empréstimo em folha de pagamento, né? Empréstimo consignado. Enfim, foi adotado um modelo de consumismo exagerado para dar a ideia pro povo que o povo tinha poder de compra. Quando, na verdade, o povo não tinha. O povo tinha a dívida, né? O povo tinha a capacidade de tirar empréstimo. Mas isso não significa que ele ia conseguir pagar no longo prazo. Então, em vez do Brasil usar o dinheiro para estabelecer uma base econômica que fizesse crescer de maneira sustentável, foi usado o dinheiro para isso, principalmente. Não teve investimento em infraestrutura. O que aconteceu? Uma hora ou outra, essa bucibundas commodities termina. Não havia feito a lição de casa. O dinheiro começa a rarear. Né? Aí o Lula sai do governo, entra a Dilma, que continua essa política econômica do consumismo, que é a chamada nova matriz econômica, que acaba de quebrar o país. Porque você não tem mais aonde sustentar esse dinheiro absurdo para financiar o que as pessoas podem comprar. E aí você começa a ter, por exemplo, FIES, né? Aquele financiamento estudantil, que é cortado, assim como vários outros, até mesmo Minha Casa Minha Vida, que já sofreu algum tipo de limitação. Pra sintetizar isso. Isso é intriga. Me fala, antes da Dilma, quando é que você conseguia financiar um iPhone? Hoje em dia você consegue comprar um iPhone 24 vezes. Pois é. Entendeu? Então, assim, pra resumir, é isso. O Lula surfou na bonança, né? Teve os méritos dele, claro. Mas o maior pecado foi não ter construído a base para que o Brasil continuasse crescendo de maneira sustentável e dependendo cada vez menos do capital externo. Porque esse é o problema do Brasil. Esse é o problema de todo político, né? Porque o político ele tende muito a querer fazer a coisa que o povo quer, ao contrário de fazer o que o povo precisa. Não, assim, só para aproveitar um comentário, assim. Assim, nego reclama que, pô, hoje o PlayStation 4 tá R$4.000. Mas, velho, assim, houve um tempo que o dólar, se não me engano, tava o quê? R$1,70, R$1,80, um negócio assim? Isso. Chegou até R$1 em 94, assim, né? Isso querendo ou não, isso enfraqueceu o comércio nacional, enfraqueceu a indústria aqui dentro. O cara tem que ter um certo controle sobre o valor do dólar, senão o nego vai parar de comprar coisa aqui dentro pra importar. Porque, tipo, o dólar tá barato, eu não vou comprar nada aqui, vou comprar tudo fora. Sim. Eu acho que isso foi meio que uma falha também do governo. Mas o dólar, ele tava em câmbio flutuante durante todo o governo Lula, né? Quem adotou o câmbio fixo foi o Fernando Henrique no primeiro mandato dele, de 94 até 97, até quando explodiu a crise dos tigres asiáticos, e aí não permitiu mais ter essa reserva de caixa para segurar o dólar muito baixo, né? Agora, o dólar até merece um podcast próprio dele, porque o dólar ele tem duas facetas, né? A primeira faceta é que o dólar caro ele protege a indústria nacional. Então hoje, por exemplo, na indústria de piso lá, que eu montei uma filial lá, a indústria de piso tá bombando, que crise o cacete, os caras estão comprando e piradeira andado de arrodo. Mas por quê? Porque o piso chinês, que antigamente era um concorrente, agora ele praticamente saiu do mercado, entendeu? Então ele protege a indústria nacional. Agora, por outro lado, o dólar muito caro também agora, como a gente está falando aí hoje, de R$4, R$3,50, ele torna todos os tipos de insumos muito caro, né? Então, mesmo a farinha que às vezes vem da Argentina, ela é comprada em dólar. Então aumenta o preço do pão por causa do filho da puta do dólar que tá muito caro, né? Exatamente. Eu acredito que um dólar bom para todo mundo é R$2,50. Eu acho que o dólar não pode ser menos R$2,50 nem mais de R$2,50. Ele tem que flutuar nessa faixa aí. Só que o único problema é que você não, consegue ter esse controle do dólar de maneira natural, pra você manter o dólar a dois. Porque, querendo ou não, o real é bem menos valorizado do que o dólar. Então, pra você manter esse dólar a 2,50, você precisa ter muito investimento externo, porque qual que é a dinâmica do dólar? Se você tem muito dólar no mercado, o dólar abaixa, obviamente, porque você tem muita oferta do dólar e a demanda não alcança. Então, você tem muito dólar e não tem tanta gente comprando. Então, o dólar, obviamente, cai. E é por isso que nesses anos do Lula, o dólar teve baixo, porque você tinha muito investimento externo, porque o Brasil era o país da moda, então você tinha muito fundo de investimento que investia no Brasil, porque, querendo ou não, muitas vezes as pessoas não sabem, mas país de primeiro mundo tem a taxa de juros 0,5%, 1%, 2% ao ano no máximo, né? Ou seja, o investimento que você tenha que pague essa taxa de juros é muito baixo o retorno. No Brasil mesmo, na época do Lula, você tinha a taxa Selic em torno de 16%, 18%, 13%. Então a gente tá falando de um rendimento 6, 8 vezes maior do que o cara teria no país dele, no primeiro mundo. Então quando esses investidores estrangeiros investem, injetam grana no Brasil pra conseguir ter esse lucro, você tem muito dólar no mercado e o dólar cai. Hoje, só que o que acontece? Quando o país perde a confiança, como é o que tá acontecendo hoje, o Brasil perdeu o grau de investimento, por exemplo, isso significa o quê? O dólar sai do mercado, porque os investidores falam, opa, aquele país já, a situação institucional daquele país e econômica não tá confiável a ponto de eu deixar meu dinheiro lá. Então o que eu vou fazer? Eu vou tirar de lá e vou botar no outro país. Aí o que acontece? Você tem menos dólar no mercado, a demanda por dólar continua, ou às vezes até aumenta, porque você tem a moeda do país fraca. Então os nossos pais mesmo, quando ainda não tinha todo esse negócio de bolsa de valores, o que nossos pais costumavam fazer? Sobrou um dinheirinho, compravam 50 dólares, 100 dólares, por quê? Como é uma moeda forte, você não desvaloriza tanto por causa da inflação. Então o que aconteceu? O Brasil passou a ter uma fuga de dólares, uma fuga de capital, e isso faz com que o dólar suba. Só que, diferentemente da época do Lula, em que você ainda conseguia manter o dólar baixo por causa da competitividade, a Dilma não tem isso, por quê? O Brasil tá em crise de confiança, principalmente. Crise de confiança essa causada pela política econômica totalmente equivocada dela. E aí, como é que você faz pra manter o dólar baixo? Você tem que inundar o mercado de dólar usando a reserva que o Brasil tem. Só que o Brasil não pode queimar dinheiro pra segurar a cotação. Então você percebe que é uma bola de neve. Só que daí a gente entra numa coisa muito esquisita, né? Você vê que essa demanda de dólares, essa preço do dólar demanda muito da entrada e saída de dólares. Agora, o Lula foi preso na sexta... Foi preso, ele foi sobre... Foi depor. É, foi depor sexta-feira, 6 horas... sexta-feira, 6 horas da manhã, sexta-feira passada aqui da nossa gravação, né? No mesmo dia, o dólar caiu quase 30 centavos. Então, muito desse movimento também é especulativo. A gente não pode dizer que, porque o Lula aqui, 6 horas da manhã, ele foi levado pra depor, o investidor lá, o George Soros lá em Wall Street, mandou 50 bilhões de dólares pra bolsa aqui. Esse movimento, aí a gente entra até num outro podcast também, que um dia eu vou fazer também, que é explicando essa doideira da bolsa, como é que funciona isso aí. Porque não é que como funciona, isso aí não tem lógica, isso aí é regulado em termos de humor, entendeu? Muito mais até do que em termos de índices, né? Obviamente que você tem entrada, saída de dólar, isso importa também. Agora, num dia o dólar caiu, que caiu, só é explicado por uma coisa, que chama humor do povo que tá investindo lá. Então, mas você disse uma coisa certa. O sobe e desce do dólar é explicado pelo humor num curto período de tempo. Então, num dia, por exemplo. Não há dúvida, primeiro, que o dólar, que o mercado financeiro, ele opera com base em notícias e em expectativas do que vai acontecer pra própria economia. Então, há um componente, sim, que não é tangível como um número, mas que não explica no longo prazo o que tá acontecendo com a economia. Esse que é o ponto importante. Já me falaram que a bolsa trabalha muito com especulações, que dita elas são especulações. Se a maré, se tudo indica que a maré vai ser boa, tudo sobe. As bolsas, as ações sobem, o negócio. Se indica que vai ficar uma merda, que negócio com a Petrobras, tudo pro chão. Mas é esse que é o ponto. E o que indica que é uma merda? A política econômica, a roubalheira na Petrobras. Então o que a gente precisa entender é que, ainda que a força de boataria tenha um papel importante na questão da bolsa, essa boataria não acontece do nada, você entendeu? São notícias que vão se acumulando, existem cenários que são estudados pelas grandes empresas que têm muito investimento e que conseguem perceber o que está acontecendo. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não colocar como se a bolsa conseguisse, primeiro, ser facilmente manipulado, que não é o caso. Claro, sempre vai existir questões pontuais, como a gente viu na crise dos Estados Unidos, a questão da bolsa imobiliária, da bolha imobiliária. Só Só que o dia a dia, o arroz com feijão da bolsa, ela não é movida a boato, tá? Ela é movida por entrada e saída de capitais, temperada por essa questão, o que vai acontecer aí aqui, o que vai acontecer ali. Por que o dólar caiu 30 centavos na sexta-feira? Porque o pessimismo com a economia hoje, com a presidente Dilma, é tão grande, mas não é porque não gostam da Dilma. Basicamente, as pessoas se deram conta que a Dilma não tem condições de mudar o Brasil da maneira que o Brasil precisaria mudar para recuperar o crescimento. O investidor vê que a Dilma tá perdida, ela é governada pelos atos, a Dilma é impressionante, eu tenho 36 anos, eu nunca vi um presidente tão marionete quanto a Dilma. Tão apático, né? A Dilma tá totalmente apática. Por que que o dólar, então, por exemplo, desceu tanto na sexta-feira? Porque a descrença do mercado é grande em cima de fatos concretos. O mercado vê que a Dilma, ela tá... A Dilma não governou ainda, não sei se vocês perceberam, não sei se vocês se deram conta, mas a Dilma já tá no governo segundo mandato há 1 ano e 3 meses. E não houve governo até então. E assim, o mercado percebe que a Dilma não tem o controle da base do governo, da base do Congresso, que é quem ajuda a passar as leis ou não. A Dilma tá envolvida nos casos de corrupção, o partido dela tá envolvido nos casos de corrupção. Não se vê a Dilma com pulso forte, porque ela não tem mais poder. Então, assim, isso é o que fomenta o pessimismo, que sim, contribui com a economia. Então é preciso deixar muito claro, o pessimismo não nasce do nada. O pessimismo não nasce porque o cara acordou de manhã e falou, eu vou botar pra quebrar na bolsa. Não. O pessimismo, ele acontece a partir dos fatos que se observam. E aí os fatos que se observam é isso que a gente tá vendo agora. Não, vocês viram um vídeo que rola da Dilma no WhatsApp dela falando que sobre o Zika vírus. Que não é o mosquito que transmite o vírus, é a mosquita. Mas na verdade até que ela falou corretamente, realmente não é um mosquito, é a mosquito fêmea, né? Acho que ela só errou no termo aí, né? Ela escolheu mal as palavras. Depois da mandioca, a gente não pode falar nada na nossa presidenta, né? Da mulher sapiens, né, também? Eu vou mudar um pouquinho a pergunta pra você e vamos tentar dar uma analisada, sem fugir muito ao tema, mas já fugindo. E se o Aécio Neves tivesse ganhado a eleição? Qual que seria o panorama hoje político, o panorama econômico do Brasil? Olha, eu tenho certeza que o Aécio agradece todo dia por não ter ganho a eleição. Sinceramente. Bom, vamos chamar ele pro próximo podcast aí, pra ele dar... Odinho, você que tá direto com ele aí, seu pai é deputado aí, chama ele lá. Porque o que acontece? Como a gente tava comentando, essa bomba relógio que a Dilma pegou e que ela é responsável por manter, né? Isso é sempre bom deixar claro. Ela explodiu no colo de quem assumisse. Mas todo né? isso, com todo esse poder, você não acha que pelo menos 50% disso aí ia parar só por estar um nomezinho do PSDB lá na frente? Não. Então, eu acho difícil. É claro que é muito difícil a gente prever uma situação que não aconteceu. Mas, por exemplo, qual que tá sendo um dos motivos pro Brasil estar nessa crise absurda? É a insistência da Dilma na política econômica da nova matriz econômica de tentar ainda assim investir no crédito pro povo. Quem sabe se o governo do PSDB, que tipo de política ele tentaria? O fato é que o Brasil ia sofrer bastante, o PT ia deixar de ser o telhado de vidro pra ser a pedra, né? Ia falar, no meu governo não era assim, né? Porque, na verdade, a bomba mesmo explodiu agora no segundo mandato da Dilma. Ela mesma se armou uma bomba que começou no Lula, ela deixou bonitinha pra explodir e explodiu no colo dela. Então, o PT ia estar prontinho pra falar, tá vendo? No meu governo não tinha isso. Por quê? O Aécio Neves ia ser obrigado a aumentar o preço da gasolina, que foi mantido baixo artificialmente, quebrando a Petrobras, porque vamos rapidamente dizer que o petróleo ficou vários anos no patamar entre 80 e 100 dólares o barril, e isso faz o quê? Obviamente o petróleo tá caro, é caro você produzir gasolina, a gasolina tem que estar mais cara no tanque, na bomba, isso é um movimento natural. Mas o que aconteceu para segurar a inflação? A Dilma, o governo Dilma, artificialmente deixou prejuízo para a Petrobras, então ela manteve o preço da gasolina da época em que o barril de petróleo ainda custava menos do que os 80, 100 dólares. Só que com o preço de produção alto. O que isso acarretou? Pro bolso do brasileiro foi uma maravilha. Só que isso acabou gerando um prejuízo absurdo na Petrobras, né? Que é o que tá acontecendo hoje. Então, por exemplo, voltando pro que você me perguntou pra não fugir muito. Então, o Aécio ia ter que, por exemplo, aumentar o preço da gasolina. O Aécio provavelmente teria que mexer na questão da taxa de juros. O fato é que o Aécio ia ter que tentar desmontar as bombas que, teoricamente, o governo Dilma teria deixado. Agora, o quanto que isso ia impactar ou não na economia, a gente não tem como saber. O fato é, o Brasil ia sofrer de qualquer jeito. Não, sim, eu vou ser um pouco mais otimista nesse ponto, né? Eu, por exemplo, se eu acreditasse na democracia, se eu votasse, que eu nunca votei em nenhuma eleição, eleição, eu anulo todas, mas eu teria votado no Aécio, entendeu? Mas por quê? Porque o Aécio é um governante melhor do que a Dilma, um governante melhor do que o Lula? Não, o Aécio é um cara tão apático, tão imbecil quanto qualquer um desses. Só que no final de 2014, a gente já vivenciava uma onda de pessimismo no pós-Copa que era absurdamente ridícula, é como se tivesse mudado de país. Até a Copa de 2014, todo mundo que encontrava estava feliz, estava contente, estava investindo, entendeu? Eu vou dizer aqui a minha ótica, que é a ótica do empresário que lida no dia a dia com isso. Eu recebo na média aqui de 5 pessoas por dia aqui na minha sala. Então, de cada 5, você tinha uma que de vez em quando reclamava um pouquinho. Acabou a Copa, virou uma merda. Parece que o 7-1 da Alemanha foi um 7-1 nos cofres públicos, porque do nada o Brasil virou o melhor país do mundo pro pior país do mundo, entendeu? Então, a gente chegou na eleição com aquela ideia de que o PT era ruim, o PT era uma merda, Dilma é uma merda, agora vai ganhar o Aécio, vai ganhar o Aécio, vai ganhar o Aécio, vai ganhar o Aécio, e quase ganhou o Aécio. E aí quando começou 2015 foi essa merda desse ano, porque existiu muito esse fator pessimismo, entendeu? Então realmente iria explodir a Petrobras, iria provavelmente ter a operação Lava Jato, iria também, porque até parabéns a esse nosso poder, a nossa Polícia Federal, que ela está agindo de uma forma independente, então iria ter tudo isso. Agora com certeza eu te garanto que pelo menos 50% melhor do que a gente está hoje a gente ia estar só pelo fator pessimismo, entendeu? Só pelo fator de não. Eu conheço um monte de gente que tem dinheiro pra caramba, entendeu? Gente que, assim, tem 30, 40 milhões guardado. Fala assim, não, eu me nego a investir, mesmo que meu negócio tá dando dinheiro. Eu me nego a investir, mandei todo mundo embora, que eu quero que esse governo fale. Eu quero que eu não vou dar dinheiro pro PT de imposto, entendeu? Então, hoje o sentimento tá muito assim. Tanto que eu fiz um vídeo até em 2014, falando pro pessoal não ir pra rua em março de 2015, pra não ir pra rua e tal. Hoje eu me arrependo, acho que tem que ir pra rua mesmo. Agora, se logo um dia antes da gente lançar esse podcast, provavelmente vai ter tido o dia 13. Tomara que bastante a gente vá pra rua e tomara que a Dilma sofra impeachment sim. Porque aí eu acho que pelo menos não vai mudar nada na economia, mas só esse respirar aliviado já melhora 50%. Cara, se eu te falar que eu penso um pouco diferente. Que você quer o quê? Que a Dilma termine o mandato? Você gosta da Dilma, é isso? Não, não é bem isso. Você tem estrelinha do PT tatuada no peito, pode falar. Deus seja assim. Me livre, eu vou morrer. Não, vamos supor assim, se o Aécio tivesse ganho a eleição, eu acho que, por exemplo, a Lava Jato teria sido mais fraca, não teria tido esse poder e esse impacto todo. Porque é o que muita gente fala, político é igual fralda. Tem que trocar de tempo em tempo, senão trocar fica a mesma merda. Vamos supor, num universo paralelo, o Aécio ganhou. Ele não só foi eleito com uma base de aliados dele também seria completamente diferente. Ou seja, tem uma galera que tá no governo desde a época do Lula. O PMDB. Tipo, deputados, senadores, essa corja toda. Essa galera já vem da cultura tipo do mensalão. O presidente chega, fala, eu não vi nada, eu não escutei nada, eu não sei de nada. Aí nego pensa assim, pô, tô roubando. Roubei aqui 4 anos, não deu nada. Roubei mais 4 anos com o Lula aqui, não deu nada. Roubei mais 4 com a Dilma, tá começando a dar um negocinho, eu acho que vai dar merda, eu vou meter a mão com gosto. Aí teve a Copa. Aí agora nesse ano, o nego não tá nem aí, velho. Tá tendo Lava Jato, tá tendo... Qual foi a última que teve mesmo? A última investigação? É, a Lava Jato mesmo, mais famosa agora, que pegou Lula, né? Não, a da Copa. É a Leteia, né? Não, teve a Caixa de Pandora e teve qual foi a outra, velho? Não, deu branco agora, velho. Sei que nego olhou assim... Ah, é um assim, desses assim, nomes escrotos aí. É. Olhou assim e falou assim, ó, deu nada, prenderam um aqui, prenderam outro ali, mas a grande maioria dos políticos estão fora ainda. É assim, essa grande maioria que fez a merda, não foi só o presidente. Eu acho que se tivesse mudado, não teria ficado essa merda toda que tá no país, mas ainda assim ia ter muita merda. Mas não tanto com essa proporção. E a Lava Jato não seria tão grande, seria menor, não teria tanta manifestação, esse tipo de coisa. Eu acho que o povo só acordou mesmo porque não teve mais jeito. É porque a Lava Jato é muito baseada nos anseios populares, né? O juiz Moro, ele tá muito em cima do que realmente o povo quer, né? Porque hoje é realmente fazer uma devassa nas contas públicas, né? E isso já leva a gente também pro nosso último tema aqui, que a gente entender. Mas, afinal, vamos tentar falar isso de uma forma mais isenta possível. O Lula roubou alguma coisa mesmo? Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Standing in line to see the show tonight, and there's a light on. Não, ele não viu nada. Imagina. Ele não sabe de nada. Não, mas não, eu tô perguntando se ele viu. Eu tô perguntando se ele colocou no bolso dele. Porque a gente tem que ser bem claro. Existe hoje, por exemplo, um negócio que o Lula é o dono da Freeboy. Quem já não viu isso aí pelo menos umas 50 mil vezes na timeline do Facebook? Tem aquele negócio que o Lula saiu na Forbes. Não, a fortuna do Lula, se eu não me engano, é 2 milhões de reais. Ele tem... Acho que eu sou mais rico que ele. Entendeu? Agora, é lógico que a gente sabe que o que é declarado não é a verdade. Agora, sinceramente, vocês acham que o Lula realmente tira... Tirando, vai, um sítiozinho aqui, um triplex lá. Vocês acham que realmente o Lula é dono da Freeboy? Bom, se o Lula é dono da Freeboy ou não, eu não sei, mas que onde a fumaça a fogo, não tenho nenhuma dúvida. Cara, eu já ouvi falar que o filho dele tem participação na Freeboy, e ele mesmo não. Não, sim, mas o filho dele como laranja dele, né? Exatamente. Aliás, a história de um dos filhos do Lula, né, é bem curiosa, porque ele era um menino que... Enquanto o pai era presidente, logo no começo do governo do pai, ele era estagiário num zoológico. E, de uma hora pra outra, ele virou um empresário milionário, né? Com participação numa empresa de game chamada Game Corp, que tinha, por sua vez, participação da Daniel Dantas, né? E o fato é que, assim, onde a fumaça a fogo, eu vou dizer mais uma coisa. Existe um negócio chamado Navalha de Ocã. Não sei se vocês já ouviram falar, Navalha de Ocã. Fale pra nós. De que jogo é isso? Navalha de Ocã é o seguinte. Ela é um princípio filosófico que diz assim. Na ausência de uma explicação exata pra um fenômeno, a causa mais simples geralmente é a mais provável. Então aí eu coloco pra vocês assim. O que é mais provável? Você ter todo um corpo da Polícia Federal, do Ministério Público, querendo ferrar o Lula, querendo ferrar o PT, sendo que a gente tá num governo petista há 14 anos. Ou seja, você tem aí uma teoria da conspiração absurda que envolve dezenas, centenas de pessoas. Você tem N delações premiadas envolvendo que contam uma teia, uma história inteira que foi inventada ou combinada antes. Ou você tem, de fato, que o Lula, de fato, meteu a mão no pote. O que é... Levando em conta a Navalha de Ocã, o que é mais fácil ter acontecido? Eu acho que eu começo daí. Não, mas então, mas vamos separar bem o joio do trigo, porque assim, uma coisa é falar que o PT roubou, e realmente o PT, isso é absurdo. O PT roubou e roubou muito. É igual a gente fazer, por exemplo, um paralelo com a época do Collor, né? Alguém que acha que realmente o Collor roubou algum dinheiro do governo? O Collor era o cara mais rico do Nordeste, até hoje ele é mais rico. Eu tive uma oportunidade de ir numa festa lá que ele tava lá em Alagoas. O cara é foda, ele vem com Lamborghini e tal, o cara é playboyzão desde que tem 5 anos de idade. Então não há necessidade do Collor roubar, entendeu? Assim como não há necessidade do Lula roubar. Agora, essa nossa máquina política aí é diferente, entendeu? Tudo bem, eu até concordo e tenho total certeza que o sítio de Atibaia foi presente de alguma empreiteira pra ele, o triplex Guarujá foi presente, que aquele negócio tipo, se eu tivesse oportunidade, eu teria dado um triplex Guarujá pra ele me ajudar. Então isso é normal, isso é favor político que é ilícito, mas é normal. Agora assim, o quanto, por exemplo, do mensalão que existiu no governo Lula, o Lula botou no bolso dele? Eu me arrisco a dizer que foi zero real. É isso que eu ia falar agora, cara, que assim, eu acho que o Lula é um grande mediador filha da puta, porque tipo assim, ele não quer nada no nome dele, nada, nada. Mas nego vai pensar que nem o pessoal lá da OAS. Ah, eu tô querendo tal coisa aqui, como é que eu faço? Eu não sei com quem que eu falo. Aí chega lá e fala com o Lula. Aí o Lula mexe os pauzinhos dele e consegue uma obra pra OAS, mesmo estando fora do governo. Sei lá, fala com o secretário de obras, fala com algum governante, alguma coisa assim. Aí o Lula ganha o quê? Ele ganha credibilidade, ganha respeito dos caras. Os caras falam assim, eu vou ceder esse apartamento aqui de 3 milhões pra ele. Não vou colocar o nome dele, é meu mesmo. Um dia o Lula vai sair e o apartamento vai voltar pra mim. Eu acho que é isso que acontece. Eu penso que se o Lula fosse essa santidade toda que o Andrigo tá colocando, nem político ele seria. Porque a gente sabe muito bem como é que é a podridão da política, e é isso que eu tô falando, independentemente de centro, esquerda, direita, PSDB, PT, é tudo falhando no mesmo saco. O que diferencia o PT dos outros é que o PT basicamente enlouqueceu com a roubalheira. Até então, os políticos roubavam aqui naquela coisa, na miúda, sem muito alarde. Aí metia o dinheiro dele no bolso. Agora, o PT, na verdade, ele inaugurou a era de roubo em escala industrial, né? O PT é o fordismo da roubalheira, entendeu? Isso, na verdade, é o que diferencia o PT do resto. Ninguém, quando eu critico o PT, está dizendo, pelo menos o crítico honesto, ninguém está dizendo que o PT foi o primeiro e único partido a roubar, o primeiro e único partido corrupto. Até porque a gente tem uma democracia muito jovem, a gente tem uma população que é basicamente analfabeta funcionalmente, quem dirá politicamente, né, falando. Então você tem aí uma categoria de políticos que é complicada, mas o que acontece? O PT inaugurou uma nova fase na questão de roubalheira, e eu não tenho a menor dúvida, de que se você tá junto dos caras que roubam, alguma coisa você tá levando. Você entendeu? Não, você pega Andrade Gutierrez, doou 81 milhões pra campanha de 2012. E a gente sabe muito bem como funciona essas doações. A gente sabe que, o que, que é 80 milhões de reais, mesmo que, vamos colocar, mesmo que doados legalmente, o que, que são 80 milhões de reais pra uma empreiteira que tem obras do porte de uma hidrelétrica, de estrada, de sei lá o quê? A gente sabe como que isso funciona. É um pedágio que é pago, para que você lá na frente consiga, na forma de cartel, na forma de combinação de preço, você consiga loteamento das licitações. Então, assim, eu sou partidário do seguinte sentido. Se você é um cara santo e você vê essa roubalheira e você não quer participar, você sai. Se você tá dentro, você não pode reclamar que as pessoas passam, pelo menos, a desconfiar. Eu não vou ser louco aqui de afirmar nada sobre o Lula, porque eu não sou advogado, eu não tô na Polícia Federal, eu não posso afirmar se ele roubou ou não roubou. Agora, eu prefiro acreditar no quê? Diante da quantidade de evidências que tem e diante da seriedade que você tem de uma operação dessa envolvendo tantas pessoas, fica difícil você dizer que o Lula não sabia de nada e que o Lula não tá levando vantagem. Ah, mas ele sabia, com certeza ele sabia. E eu até acredito também ele recebeu favores, né? Quem cala, consente, amigo. Sim, eu prefiro encerrar a minha parte nesse ponto, dizendo assim, independente se você não colocou um centavo no seu bolso, quem cala, consente, quem cala é cúmplice, quem é cúmplice vai pra cadeia, acabou. Sim, não, nesse ponto com certeza. Realmente o Lula, ele era uma figura muito ilibada, eu acho que, tanto que eu apostava muito nisso, né, eu apostava que esse jogo político ia dar o quê? A Dilma caía, né, o Lula ficava de boa, 2018, o Lula entrava como salvador da pátria de novo e ganhava de novo. Não que eu votasse nele, mas ele ganha, agora não vai acontecer, porque agora eles vão pra cima do Lula. A gente tem que separar um pouco o joio do trigo, realmente, o Lula, ele não é esse megalomaníaco por dinheiro, que o pessoal prega, ele não é dono da Friboi, ele não é um cara milionário, ele é um cara que ele representa uma figura de poder para um bando de ladrão que é o governo do PT, porque assim, o PT se converteu num bando de ladrão. Eu tive a oportunidade de ir em algumas convenções do PT antigamente, e ali realmente é pior que Igreja Universal do Reino de Deus, só se fala em dinheiro, não se fala em bem-estar da população. Então eu acredito que o sítio realmente foi um presente, o Triplex do Guarujá foi um presente, mas não foi nada assim, tipo, ah não, vou roubar aqui. Não, isso é a democracia. Andrigo, isso é tráfico de influência, isso dá cadeia. Tráfico de influência, e sim, tá previsto, aí é cadeia e tem que ser preso. Agora, uma coisa a gente tem que falar, na nossa tipo de democracia, nós vamos ter um podcast sobre isso, e não só na nossa democracia, eu não sei quem aqui assiste o House of Cards, mas o House of Cards pra mim é a prova que a democracia não funciona, porque se você analisa, eu acredito que o House of Cards ele seja 95% inspirado em fatos assim, da corriqueiros da política americana. Se lá você vê que existe tráfico de influência, lá você vê um mega investidor lá, que é aquele carequinha da segunda temporada, mandar no governo, imagina aqui no Brasil, então. Então nós temos que chegar num ponto só, quer dizer, pelo menos eu, né? Lógico que nosso amigo Michel, nosso amigo Dinho vão discordar, mas que nós temos que ter, assim, uma ditadura de direita, um Kim Jong-il aqui mandando no Brasil, que aí o negócio vai. E viva a ditadura! Cara, a gente discutiu isso essa semana feiamente na empresa. Acho que tá faltando a ditadura nesse país. Não digo tipo Kim Jong-un, mas pelo menos um militar de novo. Peraí, Dinho, dá um high five virtual aqui. Pá! Não, por quê? Pela primeira vez a ditadura é a maioria nesse podcast. Vamos soltar uns fogos. Não, vou te explicar por quê. Vamos voltar lá anos 70, ditadura militar, um bando de punk, todo mundo na rua querendo derrubar aquela porra. Todo mundo preocupado com política. Ninguém mais se preocupa com política. Ninguém olha mais e fala, isso aqui tá errado, eu vou lá fazer barulho, fazer bagunça, querer mudar o país. Ninguém mais quer mudar o país. Todo mundo quer mudar o país, mas tá todo mundo quietinho na sua cadeira, não fala nada. Outra coisa, o povo brasileiro já é corrupto. A população ficou corrupta. Tipo, tá todo mundo roubando, foda-se, se eu tiver lá, eu vou roubar também. Eu acho que falta uma ditadura, falta nego tomando tapa no pé da orelha pra ter vergonha na cara e voltar a pensar no comum, no comum pra todos, em algo melhor. Falta isso pras pessoas voltarem a correr atrás de algo melhor. Por isso eu acho que falta uma ditadura na porra desse país. Vamos terminar com um joguinho interessante aqui pra gente ver rapidamente. Michel, faz uma previsão aí, me fala qual que vai ser o futuro político do nosso Brasil dos próximos 3, 4 anos. É, se a toada da Lava Jato continuar do jeito que tá, eu não vejo a Dilma chegando no fim do mandato. As implicações sobre ela, sobre o Lula, né, são bastante grandes. E a não ser que haja uma reviravolta muito grande no sentido de ser favorável ao governo, eu imagino que a Dilma em algum momento ou renuncia, que eu acho difícil, porque além de tudo ela é cabeça dura, né, e não se preocupa com o país, porque uma pessoa um pouco mais decente veria que tá ingovernável e pensando no país ela renunciaria. Mas eu não vejo, em primeiro lugar, a Dilma terminando o governo. Ela provavelmente vai ser caçada pela ação do TSE de dinheiro ilegal de caixa 2 na campanha dela. Agora já está começando a surgir que a campanha dela foi irrigada com pelo menos uma parte de dinheiro da Petrobras, desviada da Petrobras de caixa 2. Já está sendo levantado que aquele casal marqueteiro lá, que chegou dando risada, já não estão mais dando risada, já estão tentando até fazer um acordo de delação premiada, né? Claro que está tudo na fase do boato, mas a gente já sabe como é que isso funciona. Então eu não vejo a Dilma terminando o mandato de um jeito ou de outro. E, por incrível que pareça, eu vejo o Lula... olha, não vou dizer pra você que eu vejo o Lula na papuda, não, mas... O Lula vai cortar um dobrado aí, viu? Sinceramente, eu não vejo algo muito favorável pro Lula, não. Mas, sem dúvida, eu apostaria minhas fichas de que a Dilma não termina o mandato, não. Só não sei se quem vai assumir vai ser o Temer, porque ela vai renunciar, ou se o Temer cai junto por causa da ação no TSE, que, no caso, impugnaria a candidatura deles e anularia eles como presidentes, né? Não, o Temer não, pelo amor de Deus. Imaginar o Temer é pior ainda. E aí, Dinho, o que você acha? Faz suas previsões aí, como se fosse uma mãe de nada política. Cara, não consigo imaginar. Na minha cabeça, eu já vi a Dilma pedindo pra sair. Já vi a justiça mandando ela sair. Já viu a cabeça dela num espeto na frente do palácio. Ah, isso eu já vi, arrancando a cabeça dela. Eu, sinceramente, acho que ela vai terminar o mandato. Eu acho que ela vai ser cara de pau a ponto de ir até o final. Você acha que ela vai terminar o mandato ainda? Eu acho que ela é burra, cara. Verdade, ela não, eu acho que burra. Querer terminar o mandato, ela quer. Agora, se ela vai conseguir, é outra história. Porque, assim, tem uma coisa, né, só pra gente poder falar, que é interessante, que é o seguinte, né? O presidente, o partido da situação governista, ele é muito forte quando ele tá no poder. E ele é forte em que sentido? No aparelhamento do Estado. Então, o que é o aparelhamento do Estado? É você colocar a gente sua nos postos-chave do governo, para que a música toque de acordo com o que você quer. Então, muita coisa dos governos, isso acontece em qualquer governo, tá? Quando você consegue aparelhar de maneira eficiente o seu Estado, você consegue se precaver de possíveis efeitos colaterais. O problema do PT e o problema da Dilma conseguir se manter até o final do mandato é esse também. O preço político que você paga para defender o governo é muito alto. E você tem quase ninguém disposto a pagar esse preço. Eu tô falando basicamente dos ministros do STF, tô falando da base dos congressistas, de senador e congresso. Você tem que ter um motivo muito forte pra você arriscar o seu pescoço pra salvar o mandato da Dilma, no caso. Hoje em dia é muito mais fácil você querer ver a Dilma de costa do que brigar por ela. Isso é um dos motivos que me fazem crer que a Dilma não fica. O governo dela não tem mais força nem pra tentar proteger, pra blindar ela por meio dessas pessoas. Você vê, a própria Lava Jato é um exemplo de como o governo não tem o controle que ele esperava que tinha. Essa pressão toda em cima do ministro da Justiça, como se o ministro da Justiça pudesse atuar em cima da Polícia Federal e do Ministério Público, mostra que o governo só entende essa política, só entende a política do aparelhamento. Ou seja, eu vou falar pro fulano, porque o fulano ele é ministro lá dos caras, ele vai mandar os caras parar de investigar. E não aconteceu, tanto que o cara pediu demissão, né? Embora eu acho que ele pediu demissão porque ele sabia o que ia vir. Ah, com certeza. Ali a intimação dele ali foi forte. Ele já sabia. Então, esse é mais um dos motivos que eu acho que a Dilma não termina. Eu não acho que ela vai renunciar. Ela é teimosa o suficiente pra não renunciar. Mas ela vai cair provavelmente por algum tipo de processo e também porque ela não tem sustentação pra se manter nem por meio do aparelhamento do Estado. É só isso que eu queria levantar também. É, já eu acho que eu vou entrar no poder agora. Alguém vai me descobrir aqui no meio do Tatuapé, vai me colocar como próximo ditador do Brasil. Eu vou mandar matar todo mundo, se unir à China e dividir o mundo ao meio. Vai ficar metade China e metade governo brasileiro. Não, brincadeira. Eu acho que a Dilma cai. E realmente, eu espero que o Temer caia junto, que provavelmente vai por essa linha de campanha eleitoral, aí o impeachment. E provavelmente 2018, do jeito que o Lula queimou agora com essas últimas coisas, provavelmente ele vai ser preso, alguma coisa. 2018, vamos dar aí de novo um oi pro PSDB, ou pra algum partido aí de direita, né? Isso é uma aposta? Pera aí, parou, calma aí, isso é uma aposta? É, vamos casar o quê? Vamos casar a cinquentinha aí. Não, cinquentinha, vamos casar um valor menor. Não, eu não aposto porque é contra as leis de Jesus, eles apostaram o manto de Jesus. Eu acho que o Lula vai ser preso não, mas ele vai ter que, sei lá, vai ter que sobrar em mil. Lula, se você estiver ouvindo esse podcast, vem aqui se defender, Lula. Eu gosto de você, cara. Você deixou roubar pra caramba, mas você é um nego bom. Você é nego aqui do ABC. Eu vou matar vocês dois. Você está ouvindo AlphaCast, a sua mesa redonda virtual da internet brasileira. Dinheiro na mão é vendaval. Mas é isso aí, galera. Então, pra finalizar, eu agradeço ao meu amigo Michel Apt, que esteve aqui junto com a gente nesse podcast. Fala aí, Michel, dá um tchau pra galera. É isso aí, pessoal. Valeu e vamos ver o que a Lava Jato nos reserva, né? Vamos ver o que vai vir aí pra frente. Valeu mesmo. E também o nosso amigo Dinho Putz, nosso amigo putão. Fala aí, Dinho, dá um tchau pra galera. Tchau, galera. E o que a Lava Jato nos espera, eu não sei. Mas esperem pra ver o que eu vou postar no Facebook nos próximos dias. Mas é isso aí. E se o pessoal quiser agora defender o Lula, onde que ele entra, Dinho? Qual que é o nosso Twitter? @PapoAlfa. E o nosso Facebook? facebook.com/PapoAlfa. E o nosso e-mail? papoalfa@gmail.com. E sobre iTunes? Ah, não pode esquecer de entrar lá e dar 5 estrelinhas. Se gostou, 5 estrelinhas. Se não gostou, dá 5 como sinal de revolta. Tipo, que nem você vota um tiririca, sabe? Protesto, dá 5 estrelinhas pra gente. Queremos mais avaliações, Vamos lá, galera, vamos entrar no iTunes lá, que nós queremos ver logo o Papo Alfa entre os top 20, pelo menos, podcasts desse nosso Brasil. Já estamos aí galgando degraus importantes, nossos programas estão sendo bem baixados, estamos tendo uma relevância bem legal, mas queremos chegar nas estrelas aí. Jovem Nerd, tome cuidado que estamos no seu encalço. Mas é isso aí, nós conclamamos todos os alfas. Concordou? Fale com a gente. Discordou? Também fale com a gente. Só não fiquem diferentes. Porque o nosso nome é discussão, nosso sobrenome é polêmica. Saudações, e lembre-se, há de Augusta per Angusta, por caminhos difíceis chegamos à glória. Tchau, tchau, galera! Mais, alguém já falou, mas é preciso viver, e viver não é brincadeira, não. Quando o jeito é se virar, cada um trata de si, irmão desconhece irmão.